Na manhã desta quinta-feira, dia 10 de setembro, o ex-prefeito Pedro Celso Zucchi, do Partido dos Trabalhadores, retirou seu nome da sua possível candidatura para disputar as eleições de 2020 aqui em Gaspar. Nós vamos conversar agora com o ex-prefeito Celso Zucchi para sabermos mais detalhes dessa informação. Bom dia, seu Celso. Bom dia, Gil. Bom dia, os ouvintes da Rádio Sentinela. É uma satisfação, Gil, a gente poder estar conversando mais uma vez com a nossa comunidade. Assim como você colocou, né, Gil, eu era pré-candidato e sempre tenho me colocado, meu nome está colocado como pré-candidato, mas decidi nessa última semana aqui, na verdade, foi de segunda de domingo, segunda-feira para cá, que eu estaria retirando o meu nome da pré-candidatura, né, a prefeito de Gaspar pelo PT novamente. Então, isso não significa que eu estarei fora do partido, muito pelo contrário, estarei mais ainda, né, disponível, né, com tempo disponível para fazer os trabalhos no Partido dos Trabalhadores aqui no nosso município de Gaspar, acompanhar todos os trabalhos dos nossos pré-candidatos a vereadores, que vão estar se colocando aí como candidato a vereador, e também os nossos companheiros que vão estar se colocando também como candidato a prefeito e vice do nosso município de Gaspar. Eu acho que o PT tem construído uma história muito bonita no nosso município de Gaspar, né? Eu juntamente com a primeira vice-prefeita Albertina e depois com a vice-prefeita Mariluce e toda a equipe que a gente montou, conseguiu fazer um trabalho muito bom na cidade de Gaspar. Eu acho que isso não pode ser abandonado. Então nós vamos continuar trabalhando pelo bem-estar da comunidade gasparense. Seu Celso, o que levou o senhor a desistir dessa candidatura deste ano, já que o seu nome era tão esperado pelos seus eleitores e pela comunidade? Hoje eu entendo isso aí, né, essa surpresa, mas nós temos que analisar uma situação, nós temos que renovar, eu acho que temos que botar sangue novo na política. Eu quero ficar fora da eleição, não significa que estou fora do partido, nem fora um possível governo que a gente possa estar ganhando, né? Eu quero ser parceiro, quero continuar. Agora, nós temos que criar novas lideranças no município de Gaspar. Novas lideranças com novas ideias, com projetos para a nossa cidade, para continuar, com certeza, fazendo sempre um bom trabalho. Então, acho que chegou o momento onde abriar. Até me pergunto por que não fez antes. O momento tem que ser, eu acho que é extremamente importante, como está acontecendo agora. Eu acho que isso é o momento, na minha opinião, é o momento exato, né? Por quê? Porque agora começa a se falar de eleição, começa a se falar de política. Porque até então, quem é que discutia política? Quem é que estava discutindo a eleição? Tem muita gente que não sabe. Se você fizer uma entrevista aí na cidade, na enquete, você vai ver que muita gente ainda não sabe que a eleição vai ser dia 15 de novembro. Né? Porque as pessoas trabalham, as pessoas têm os seus afazeres diários e não estão envolvido nas questões políticas como nós estamos mais envolvidos, né? Eu acho que isso é um momento muito oportuno de a gente estar se colocando, né? E colocando novos nomes, assim como as convenções que estão sendo feitas. Até semana passada, por exemplo, o nosso partido aí, adversário, também não estava com os nomes colocados. Colocaram faz uma semana, que vai ter toda aquela a junção, o chapão aí para poder tentar ganhar a próxima eleição. Né, saiu semana passada, o nosso vai sair agora essa semana. Então, eu acho que o momento é bastante oportuno, né, e a campanha, na verdade, ela começa mesmo a partir do dia 26 de setembro, né, 26, 27. Então, eu acho que nós estamos bastante tranquilos, né, com relação a isso, e nós vamos apresentar os nomes, né, para a nossa cidade de Gaspar, que com certeza serão pessoas idôneas, pessoas competentes, com capacidade para fazer novamente um bom trabalho à frente da nossa prefeitura municipal de Gaspar. Seu Celso, para encerrarmos, quais seriam os nomes que estariam à disposição do partido agora com a sua desistência de ser candidato? Nós temos vários nomes, né? Eu vou falar alguns. Nós temos o nome do Amarildo, o nome do Horaci, o nome do vereador Rui, do vereador Dionísio, né? Temos o vereador Mitinho, o ex-vereador Daniel também. Então, nós temos vários nomes que teria condições, tem condições de estar à frente do Partido dos Trabalhadores aí para vencer aí as próximas eleições. Então, entre esses nomes aí, o João Pedro Santão, um garoto que também está despontando na política, formado em Direito, né, com todo o conhecimento, toda a energia para começar também a fazer um trabalho diferenciado na nossa cidade. Então, nomes dentro do nosso partido, graças a Deus, não falta, viu? Isso que é importante, né? Se não tivesse nomes para estar apresentando, era uma preocupação. O bom é que nós temos nome sobrando até, né? Então isso que é muito importante, e é o momento de a gente estar renovando para que nossa cidade possa estar bem governada novamente, porque o importante não é ganhar uma eleição, o importante é você governar bem, além de ganhar as eleições, né? E para poder andar de cabeça erguida, como a gente anda de cabeça erguida em toda a cidade, meus filhos, minha esposa, né, meus irmãos, então os companheiros que vieram junto comigo durante os 3 mandatos, né, a nossa cidade de Gaspar tem uma história, né, antes e depois do governo, dos 3 mandatos do governo do PT aqui no município de Gaspar. Nós conversamos com o ex-prefeito de Gaspar, Pedro Celso Zucchi, do Partido dos Trabalhadores, o PT, que nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, desistiu de ser o candidato do partido para a disputa às eleições municipais deste ano. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.